Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Estamos começando mais um episódio do podcast Bancada Azulina. O episódio número 25, onde falaremos da nossa vitória sobre o ABC em jogo que aconteceu na última sexta-feira, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E para falar sobre esse jogo e essa grande vitória, estamos com bancada cheia. Então vamos lá, começa a apresentar. Eu quero saber logo, Lucas Oliva, como é que você tá? Como foi sua semana? Mike, só alegria, né? Ressaca junina e o Dragão vencendo lá em Natal, né? Os grupos de WhatsApp proletário explodindo de alegria, várias iniciativas, é Vinícius com pagodão, é rock com o samba, já estão organizando carreata, recepção do ônibus, tá difícil segurar a massa proletária, viu? Que tá se iludindo legal com esse time aí de Daniel Paulista. Vamos em frente, essa semana vai ser longa, viu? Vai ser uma semana que não vai terminar nunca, até esse jogo de domingo contra a Imperatriz. O famoso jogo de 6 pontos. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Beleza. O segundo membro da nossa bancada, Ari Júnior. E aí, Ari, como é que você tá, meu querido? Como é que passou a semana? A semana foi muito boa, cara, muito boa. Não me lembro de quanto tempo assim que confiança passa tanto jogo ganhando, né, ou sem perder. Realmente a torcida está eufórica, né, pagode, samba, como o Lucas falou aí, recepção, foram receber os jogadores no aeroporto, então, muito feliz. Já esperando o próximo jogo, né, porque o jogo o jogo passado no Batistão não pude ir, né? Que eu tava viajando, então tô bem ansioso agora por esse jogo contra o Imperatriz, que não tá morto, né? Parece que ganhou hoje. Né? Ele vem tentando roubar uma vaga, né? Beleza. Também aqui comigo, Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que foi sua semana? Como você tá, meu querido? E aí, Mike? Fala, companheiros de bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a bancada azulina nas mais diversas redes. A minha preocupação agora é saber onde é que eu assino para encurtar uma semana do meu ano, porque parece que chega o Natal e não chega domingo. Beleza. E fechando nossa bancada, os nossos artistas, nosso sambista e pagodeiro. Vamos começar com o Caba do Samba. E aí, Rock, como é que você tá, meu querido? Como foi sua semana? Fala, grande Mike, fala demais, companheiros de bancada, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem tá ouvindo aí a bancada. Semana, hein? Primeiro na sexta-feira com a vitória heróica do Dragão, né? Permitindo sonhar ainda mais, não só com a classificação, mas com o título também da Série C, por que não, né? E hoje, no domingo de sol, que abriu um pouquinho o sol, né? Depois de uma semana chuvosa, com o lançamento aí desse samba enredo que eu tive o prazer de compor junto com em parceria com uma galera aí da torcida, chama No Peito e na Raça, e promete embalar aí a campanha do Dragão e fazer essa convocação pro jogo de domingo contra a Imperatriz. Vamos, que essa semana promete. Valeu, e fechando a nossa bancada, saindo do sambista indo pro pagodeiro. E aí, Vinícius, como foi sua semana? Como é que você tá, meu querido? Fala, Mike, saudações azulina a todos os proletários, né? Um forte abraço a todos os companheiros de bancada. A semana foi um tanto quanto corrida, né, para preparar a versão do pagodão gruvado aí do nosso hino, do hino do Dragão do Bairro Industrial, e fechando com chave de ouro, né, com essa vitória maravilhosa. O problema dessa semana se alargar mais foi que a vitória foi na sexta-feira, né? A gente se habitua com os jogos no domingo, e aí a vitória na sexta-feira acaba por alargar a semana posterior, e aí a gente sofre um pouquinho mais esperando esse jogo. Então, eu também quero assinar para reduzir uma semana do meu ano. Mas vamos com calma, nossos jogadores têm que descansar, nosso técnico tem que preparar as melhores estratégias para a gente vencer o Cavalo de Aço. E aí os recados de sempre, o Pancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br, também no Spotify, no YouTube e no Apple Podcasts. Então isso, todos esses links vão estar nas nossas redes sociais. E sobre as músicas, tem a música No Peito e na Raça, composta por Rock e companhia, e a versão do Pagode Gruvado, feito por Vinícius. É, vocês vão encontrar também nos links que a gente vai disponibilizar aí. Vou ver se eu consigo um servidor para botar esses MP3, para a torcida baixar, compartilhar. Se bem que isso já tá rodando muito aí pelo Zap Zap da vida. Eu que sou um caba mais velho, ainda não entrei completamente na onda do Zap Zap. E aí vamos lá, vamos começar falando desse jogo. Confiança 2, ABC 1. Na verdade foi ABC 1, Confiança 2, já que o jogo foi lá no Frasqueirão de Natal. Então, antes da gente partir para algumas minúcias e polêmicas, vamos falar um pouquinho do jogo. Lucas, como você viu esse primeiro tempo, onde a gente saiu atrás, depois de uma pressão enorme do ABC, mas o menino Vertinho foi lá e empatou, e terminamos o primeiro tempo com o jogo empatado. Fala aí desse primeiro tempo. Então, Mike, primeiro falar que a torcida proletária se mobilizou através do cirurgião João Paulo, fez uma cotinha, compramos uma luva nova para Genivaldo e nosso genimito voltou, né? Tantas bancadas aqui, a gente cobrando isso e o homem resolveu voltar. Tanto que eu li hoje a Tribuna do Norte, que é um jornal lá de Natal, falando assim, o ABC foi parado pelo goleiro Genivaldo. Esse é o título da matéria e foi realmente isso que aconteceu. Um primeiro tempo, aquele jogo de Libertadores, né? O ABC botou R$5 o ingresso, tinha 11 mil pessoas na frasqueira, um jogo muito complicado em questão de pressão, e o time potiguar acha um gol logo aos 5 minutos, então é aquele cenário terrível de Libertadores, e o Confiança reagiu bem. Botou a bola no chão, começou a fazer seu jogo e se mostrou um time desenvolvido, até na sua capacidade mental para reagir diante de uma adversidade dessa, né? Campo cheio, o time da casa abre logo o placar, a torcida vem junto, aquela loucura toda, mas o time de Daniel Paulista mostrou que está centrado, que tá, o grupo está fechado mesmo. E aí, aos 27 minutos, né, depois que o Confiança começou a comandar e a esfriar o ABC, Altemar vem batendo aquele escanteio no primeiro pau com maestria já há algum tempo, e aí o Confiança está obtendo muitos bons lucros com essa jogada ensaiada, né? O Bertinho sempre fica ali atrás do zagueiro, a gente fica até um pouco não querendo falar, né, os nossos adversários não escutarem o Bancada Azulina e pegarem essa manha, né? E aí, quando o Altemar vai bater, Vertinho toma a frente do zagueiro e dá aquela velha casquinha, né? Pelo que eu li na Tribuna do Norte, o juiz deu gol para Vertinho, né? Só que eu acho que foi gol de Altemar. Porque ele bate bem, a bola desvia ali em Vertinho, no tito do ABC, e a bola entra. E aí, viramos o primeiro tempo num 1-1, né? Destacando essa capacidade de reação diante da adversidade que o time de Daniel Paulista demonstrou e conseguiu fazer. Beleza, agora eu quero passar a bola para Ari. Ari, o ABC contava muito com essa vitória, com esses 3 pontos em cima do Confiança, seguindo a velha receita de Roberto Fernandes, receita essa que nós já presenciamos e deu certo com a gente, de sempre vencer em casa e tentar buscar alguma coisinha fora. Dessa vez não deu certo. E o que foi... Qual foi o segredo que levou o Confiança a não só segurar a pressão do ABC, como ir lá e marcar o segundo gol, mais uma vez, Vertinho de fora da área, com um chutaço que não deu pro goleiro? Que balaço! Edson. E aí, quais foram os segredos que Jimmy Neutron, Daniel Paulista, teve para conseguir superar essa pressão e fazer o segundo gol? Esse jogo há de se destacar a maturidade do time, né? Como o Lucas citou aí. É uma pressão incrível, eu conversei com o Cardoso disse o campo cheio, a torcida balançou o ônibus da gente ao chegar ao estádio, né? Teve promoção, um sócio podia levar outra pessoa, né? Que eles queriam ver o campo cheio, ainda, pelo que eu fiquei sabendo, abriram o portão para mais gente entrar, né? O time pegou um gol e colocou a bola no chão, fez jus àquele velho apelido da nossa equipe, né? Academia de Futebol do Bairro Industrial. E Roberto Fernandes, inclusive, essa semana deu uma entrevista dizendo que Confiança era um time que ele aprendeu a admirar e a respeitar, né? Eu creio que quando ele veio aqui, ele percebeu todas as dificuldades, mas também percebeu a força que essa nossa agremiação tem, né, de passar por cima desses obstáculos, né, que nós sempre tivemos na história e sempre passamos por cima de tudo isso. Então o time teve maturidade, né? Quanto à questão do gol de Altemar, realmente na televisão ele saiu comemorando, a TV focou nele, parecia o gol que tinha sido dele mesmo. Não, aqui é bem gelado. E parabenizar mais uma vez a Everton, né? Mais uma vez apareceu. Não estava fazendo uma senhora partida, mas craque é craque, né? Parece na hora de cima. Manda o balde. E que golaço mesmo. Que eu particularmente. Balaço. Admiro o futebol dele. Acho o futebol. Eu acho o Everton um cara de uma regularidade tremenda, inclusive, não, né? Nas fases em que a torcida massacrou ele, criticou Ari. Ele. Eu sempre estive lá dizendo, não, o Everton é um cara de uma regularidade tremenda. Né, Ari. Que Nossa Senhora da Glória continue iluminando ele. Ari, é o melhor jogador do Confiança no século XXI? Rapaz, eu não sei se é o melhor, né? Mas eu diria que ele enquanto esteve no Confiança, ele se dedica, né? Ele é um cara que encaixou bem com essa camisa, né? Eu creio que ele se doa por total, não tem vaidade. E aguenta a pressão, né? Porque o que ele já pegou de pressão, meu amigo, não... Esse lance de melhor é muito, muito de vaidade, né? Eu não acho ele vaidoso, não. Mas ele é um, talvez, um regular. Né? Ele tem uma regularidade muito boa. É. Bem, só abrindo um parêntese aí na fala de Ari, de fato, o Roberto, nas entrevistas que ele deu depois de ter saído Confiança, ele fala com muito carinho da gente, então ele tem um respeito pelo bom trabalho que ele fez aqui. Aquele time, se tivesse com o Roberto Fernandes desde o início, a gente com certeza não lutaria apenas para não cair. Aquele time era bem interessante. Bem, então vamos lá falar agora com... hoje são tantos que eu estou meio atrapalhando. Jones! E aí, Jones, para você... Claro, o Vertinho fez os dois gols, mas qual foi o grande destaque dessa partida, Vertinho à parte? Primeiro, só que Vertinho, eu não sei se ele é um dos maiores, se é o maior jogador do século XXI, Lucas, até respondendo a pergunta do Ari, mas para mim, Everton já é um dos ídolos do Confiança. Ele tem. Ele tem alguns feitos, que assim, primeiro que ele é regular dentro de campo, eu acho que ele é regular, apesar de ele passar por fases ruins, como qualquer atleta, mas ele joga praticamente todas, quase nenhuma contusão, não consigo lembrar, nenhuma contusão grave ao longo de 5 anos, 5, 6 temporadas no Confiança, mas ele estava no acesso de 2014, foi muito importante, fez aquele gol nas oitavas contra o Central de Caruaru, lá no Médici, que foi um gol importante, a gente empatou e se classificou. Ele estava no acesso em 2014, ele teve quase 2 acessos, 2015, 2017, para a Série B, sendo jogador importante nos dois. E ele fez um dos gols mais importantes da história do clube, que foi aquela vitória épica naquela noite, 16 de março de 2016, no Batistão. Quem estava lá não, jamais vai esquecer aquele dia. Um a menos desde o início do jogo, aquele gol mágico. Então, ele já é um dos ídolos da história do clube para mim. Muito parecido com o gol de ontem. Muito parecido com o gol de ontem. A batida. Isso, inclusive. Agora, tirando o Everton à parte, né, que participou também do primeiro gol, para mim, o grande destaque é o coletivo do time. Em determinados momentos da partida, antes de fazer o segundo gol, deu gosto de ver o Confiança, porque o ABC pressionou, o estádio cheio, foi difícil de jogar, o campo também estava molhado e o Confiança colocou a bola no chão, tocando com paciência. Deu gosto de torcer pela Confiança naquele dia. Deu orgulho. Eu estava na ressaca, o Lucas estava lá comigo, tinha um senhor que estava conosco, que é paulista, disse, olha aqui um gol de Série A, um time jogando futebol redondinho. Deu orgulho, mais uma vez, de ser Confiança. Então, meu destaque vai para o coletivo do time. Mas algumas coisas precisam ser destacadas. Primeiro, foi a primeira virada na Série C, uma virada fora de casa, é importante. Eu acho que só nós viramos apenas duas partidas no ano inteiro, é bom destacar. É, outra coisa é que a melhor campanha em 12 rodadas que o Confiança já fez, a melhor até aqui, tinha sido a do ano passado com o Luizinho Lopes, mas a gente tinha 19 pontos e àquela altura a gente já estava com vários empates seguidos e agora a gente está num viés de crescimento. Outra coisa é que é preciso registrar para ver como a gente respeita os outros clubes. Olha, o que a diretoria do ABC fez com o ABC, ele apequenou o clube e a vingança veio a galope. O castigo veio a galope. Acho que foi uma derrota dentro de campo, mas também para mostrar que esse tipo de estratagema, essa coisa do século passado, de uma cara de Eurico Miranda, isso acabou, velho. Isso não é mais futebol, não. Futebol já é outro, não cabe mais isso. Ganha quem tiver melhor dentro de campo. E os jogadores do Confiança resistiram a tudo. E mais uma vez, uma grande vitória. Para encerrar essa fala inicial, vou dizer uma coisa. Parabenizar a Genivaldo, porque em tempos de vaza-jato, só foi vazado uma vez com aquela pressão toda. Eu não sei se foi pela luva nova ou se ele fez as pazes com um conge dele. Talvez tivesse brigado. Beleza, então, continuando falando do jogo, Rock, quem você viu que destoou pelo lado negativo? Quem não fez uma boa partida ontem, jogando pelo ontem não, sexta-feira, jogando pelo Confiança? Então, os companheiros de bancada já resumiram bem assim como foi o jogo, né? Jogo de bastante adversidade, primeiro jogando fora de casa, contra um adversário desesperado como tá o ABC, num campo pesado, com chuva, e não seria diferente o primeiro tempo se eles virem com tudo pra cima, né? Tanto é que tomamos um gol logo no começo do tempo com o Jefinho de cabeça, né? Que era inclusive um bom atacante. No Confiança, eu não tive um destaque tão negativo, assim. O que eu poderia destacar, que jogou abaixo do que produz, foi Marcelinho. Marcelinho ali na ponta direita, ele não rendeu nesse jogo. Teve um pique que ele deu muito forte e aí com um contra-ataque ele já estava cansado e não conseguiu dar continuidade ao contra-ataque, tanto é que logo em seguida, depois Daniel Paulista sacou ele do time e colocou Thalisson, que não entrou muito bem. Então o meu destaque negativo seria Marcelinho, mas Marcelinho vem fazendo um jogo. Renan não apareceu tanto, né? Renan, ele faz aquele pivô, aquela parede boa, mas também não se destacou tanto. Os destaques positivos do Confiança foram, sem dúvida, Genivaldo, hashtag nunca critiquei, jogou demais, foi decisivo, né, na nossa vitória, principalmente no segundo tempo, teve duas defesas milagrosas que ele fez, com um jogador na frente dele de cara, queima-roupa, e também Everton fez um primeiro tempo fraco, errando muito passe, errando domínio, mas como disse Ari, craque é craque, e decide, né, então fez aquele tirambaço, aquele golaço e deu a virada pra gente e a vitória. Beleza, e pra fechar essa primeira análise do jogo, Vinícius, eu vou trazer uma pergunta que vai além desse jogo pra você. Nós tomamos o gol de bola aérea, e eu tô tentando lembrar aqui, os últimos gols a gente tem tomado muito gol assim, a gente tomou o gol do empate do Sampaio foi assim, a gente tomou gol assim contra o Náutico, a gente tomou gol assim contra o Santa Cruz. Então, assim como a gente faz muito gol de bola aérea, a gente tem tomado também alguns gols. Como é que faz para resolver isso? Então, Mike, desde o campeonato sergipano, esse é um mal da nossa defesa, né? Exato. Vide os jogos aí contra o Itabaiana que a gente sofreu por conta dessa bola aérea, né? Eu acho que eu creio que a gente eu não sei o que acontece com a defesa do Confiança, porque a defesa do Confiança vai muito bem na bola aérea no ataque, porém quando volta na defesa dá um apagão a defesa do Confiança, que se pese que a defesa do Confiança é um dos pontos mais positivo do Confiança, né? Quero aqui registrar, inclusive, com relação à defesa, fugindo um pouco da pergunta, mas registrar uma situação com relação à defesa, o seguinte: eu sou fã do futebol de Radar, eu acho que Radar é um craque de bola que não foi mais além por conta dessas questões de lesões, mas hoje eu defendo a permanência de Altemar no time, porque fica uma defesa muito mais sólida. E, sinceramente, eu não sei como resolver essa questão dessa bola aérea, porque eu não compreendo como lá na frente a bola aérea com os nossos jogadores de defesa, com o Anderson, com o Simon, o próprio Luan que estreou fazendo gol, a gente é muito forte e na defesa a gente peca tanto, né? Então, é um desafio para Daniel Paulista, nesse sentido, resolver esse problema da bola aérea, né? Mas, no geral, a nossa defesa tem estado muito bem, né? Com Anderson, com Simo, com o Pitbull, né? Mas a gente precisa resolver essa questão da bola aérea. Talvez tentar mudar a dupla, né? Mas, sinceramente, é muito complicado, muito complexa essa questão, porque na frente funciona, atrás fica offline. Eu quero falar um pouco, Mike, acerca do primeiro tempo de ontem. Eu, inclusive, assisti o primeiro tempo hoje, porque na sexta-feira eu estava na rua, estava voltando do estúdio, na verdade. Não assisti o primeiro tempo, ouvi pelo rádio, e pelo rádio é sofrimento, né? E o Confiança, na primeira parte do primeiro tempo, estava completamente offline. O Confiança não jogava, só dava ABC, né? E depois, na segunda metade do primeiro tempo, o Confiança consegue se reerguer, consegue suportar a pressão, né? E aí entra o fator defesa, né? O Confiança consegue suportar a pressão e fazer o gol, empatar. Que foi a nossa virada, foi o empate no primeiro tempo, né? A gente conseguiu levar no primeiro tempo para o vestiário o empate. Então, foi fundamental o Confiança se reconectar. Mas a gente precisa tomar cuidado para que não aconteça novamente essa situação da gente estar desligado no primeiro tempo, porque se a gente toma um gol em casa com o Batistão lotado, aí é complicado. Aí torna-se muito complicado a gente reagir, porque a gente sabe que nossa torcida é um tanto quanto impaciente. Então a gente precisa entrar mais ligado nos jogos. Ô Mike, fala, Johnny. Se você me permite, claro. Eu tenho um complemento a fazer sobre essa questão dos gols que a gente leva de cabeça. Desses três que você falou, foi um com Santa, foi um com o Sampaio e foi contra o ABC. O que foi falha de defesa, perdão, o Náutico, o que foi falha de defesa realmente foi Náutico e ABC, porque contra o Santa Cruz e o Sampaio, na verdade, foram falhas de goleiros, porque foi Jean falhou lá no Arruda e Genivaldo teve uma infelicidade lá quando o Sampaio correu. Então, foi contra o Náutico e contra o ABC. Os outros a gente coloca na conta das luvas que não tinham chegado. Fala, Lucas. Não, e eu acho assim, pra resolver isso é treinamento. Daniel ser chato lá, posicionar os caras à exaustão e treinar, repetição. Pelo que eu vi do jogo na Frasqueira, antes nosso ponto fraco estava sendo o goleiro, só que agora Genivaldo voltou. Então, resolvido. Só que agora quem está destoando um pouco é Anderson. Anderson não fez uma boa partida e tá precisando ele voltar, porque senão ele vai sentar e Luan vai pro time, porque é o que está faltando ali. Né? Anderson tem uma atuação melhor na zaga. E treinamento, né? Tem que ter treinamento, porque não dá pra ficar tomando esses gols com bola alçada. Mike, uma informação aqui rápida. Uma informação acerca do ABC. O ABC mudou de nome, tá sabendo? Não. Agora é ABD. não é ABCD. ABCD, né? Não, é ABD agora. Fala, Rock. Não, o que eu ia falar, complementar a fala do companheiro aí, foi o que o Lucas mais ou menos falou, né? Que Anderson, ele começou muito mal o primeiro tempo, tanto é que o gol foi em cima dele, né? Ele não conseguiu disputar a bola, nem atrapalhar o atacante, mas no segundo tempo ele melhorou um pouco. Mas o que eu queria registrar aqui é que Simon, né? Simon, que zagueiro é Simon, né? Pra mim, absoluto. Pra mim é um dos melhores zagueiros do campeonato, né? Da Série C. Tá jogando demais. Tá jogando demais, tá ganhando todas as bolas. E eu acho que o problema da defesa pode ser também por causa dessa rotatividade da dupla, né? A gente saiu de Júnior Lopes, se eu não me engano. Aí depois veio o Anderson, depois veio o Luan, depois voltou o Anderson. O Anderson jogando como volante também. Isso pode meio que deixar o jogador confuso com relação ao posicionamento. É isso. Mas eu acredito que, no geral, o time tá bem equilibrado. O Daniel Paulista encontrou o padrão tático, que é o 4-1-4-1. O time tá jogando, tá sabendo sofrer, né? Que é importante para um time que quer ser campeão ou quer também subir para a Série B, tá sabendo sofrer fora de casa, e é um time cirúrgico. Quando precisa fazer o gol e ganhar, chega e faz. Então, são características de time campeão. É por isso que eu, na minha fala inicial, eu disse que a gente pode sonhar ainda mais do que com o acesso à Série B. Oh, e a de destacar lê... também a qualidade do atacante, né? Porque foi uma cabeçada, meu amigo. O goleiro é Bilinho, né, sombra da bola. Muito bom, Jefinho. O que falta no nosso. O Mike. É, Roquinho lembrou a frase de Muricy, né? Que é, tem que saber sofrer. Lembrando que quem aposentou Muricy e Ramalho foi Vertinho, né? Com confiança, né? Que depois daquela derrota aqui em Aracaju, um jogador a menos, Muricy ficou com problema de saúde, deu um revertério e nunca mais voltou pra beira do campo. Rapaz, Muricy tava lá, saiu do estúdio da Globo, tomou uma tabocada dessa de graça. Revertofobia. Então, vamos lá, já que a gente já falou do jogo, vamos virar a página e começar a falar do próximo jogo, já que a gente vai enfrentar um cavalo de aço que tá com as ferraduras em dias. Antes de falar do jogo em si, queria que vocês comentassem, se alguém quiser comentar, esse G4 no momento, onde temos três dos favoritos fora dele. O G4 é composto hoje por Ferroviário, com 23 pontos, Confiança, 21 pontos, Sampaio Correia, 21 pontos, e o Imperatriz com 18 pontos. G4 esse formado da apenas o Sampaio Correia, pela camisa que tem, já seria um candidato natural ao G4. De resto, só surpresas. Completando a tabela de classificação, nós temos Botafogo da Paraíba com 17, Santa Cruz com 17, Náutico 15 pontos, Náutico joga amanhã, Globo 10 pontos, ABC e 13 na lanterna com 9 pontos cada, o ABC à frente do 13 por critérios de desempate. Amanhã a rodada se encerra com o Ferroviário e Náutico. Ele tá me ligando, tô podendo falar não. Então, Mike, amanhã tem Ferroviário e Náutico, né? Isso. O ideal seria que o Ferrim vencesse o Tibu, porque o Ferroviário dispara e segura o Náutico com 15 pontos. Com relação aos pernambucanos estar fora do G4, isso é preocupante, porque aí nas rodadas finais a arbitragem pode empenar, a gente sabe que existe isso no futebol, né? Então isso é preocupante. Então nós temos os dois maranhenses, né, que é o Sampaio e o Imperatriz, terceiro e quarto, nosso dragão Machão do bairro Industrial em segundo e o Ferroviário em primeiro. O ideal seria que amanhã, nessa segunda-feira, o Ferroviário vencesse o Náutico. O jogo mais. Fala, Jones. Se você me permite, olhando aqui, olhe rapidamente. Jones, eu lhe permito uma... quase tudo aqui, tá? Coisa que eu sempre. Eu acho que falei até pra Lucas. Algo que é muito comum na Série C, e eu acho que nas outras séries também, no Brasil, de modo geral, é o duplo acesso. Né? Confiança de 2015, ele não conseguiu duplo acesso, porque ele não subiu diante do Londrina, que conseguiu duplo acesso. Sim, sim. Então os times que sobem da Série D, eles costumam largar muito fortemente na Série C. Prova disso, o Acreano, ano passado, ponteou o campeonato, a maior parte do primeiro turno, mas ainda classificou, passou de fase, Ferroviário e Imperatriz agora, idem. Uma coisa que a gente precisa ter na mente, velho, o Confiança é foda, velho. Porra, vamos botar o Confiança como favorito. Então, Confiança Sampaio tá no G4, é normal. Confiança teve no G4 em 2015, teve no G4 em 2017. O ano passado, 2018, nessa altura, a gente tava no segundo lugar e agora estamos no G4 de novo. Então, não dá para dizer que é uma surpresa, né? Eu acho que... Confiança é um fenômeno. A gente pode dizer o seguinte, olha. Dos três que estão fora, a gente teria uns cinco ou seis tá brigando. Então, algum deles já teria que estar fora. Talvez seja o Imperatriz que esteja surpreendendo mais. Agora, o resto eu acho normal. Beleza. E falando... Desse duplo acesso, né? Temos um Imperatriz aí querendo surpreender. E quando eu falo que o Cavalo de Aço está com a ferradura em dias, já são 4 jogos sem derrota, 3 vitórias nos últimos 4 jogos, 2 vitórias seguidas. Vamos lá, Rock, você que falou menos, o que falar desse Imperatriz que vem aqui para Aracaju como franco atirador, já está quase chegando na meta deles, que era igual a nossa meta dos 21 pontos para não cair, e agora, a partir de então, o que vier é lucro. O que é que você espera desse cavalo de aço? Eu espero que esse cavalo de aço aí se transforme no cavalo paraguai aqui domingo e a gente consiga ganhar, né? É um jogo decisivo, Confiança. Decisivo porque se a gente vencer, vamos para 24 pontos, né? Comparando com a classificação de 2018, o quarto colocado que se classificou fez 26, então precisaríamos disputar em torno de 2 ou 3 pontos, que é nessa próxima sequência dificílima que a gente vai ter, Náutico, Botafogo, de Santa Cruz. Então, é um jogo decisivo e eu acredito que Confiança tem que jogar para ganhar realmente, que a gente tem que vencer aqui em casa, porque vai ter uma sequência muito difícil. E é um jogo difícil, né? Como você falou, Imperatriz aí despontando, né? Como um dos concorrentes do Confiança, ninguém imaginava, que é um time sem muita tradição, como é o Confiança na Série C, que vem fazendo belas campanhas. Hoje quem joga contra Confiança, respeito Confiança pelas campanhas que vem fazendo. Então é um jogo difícil, né? O Imperatriz venceu o Náutico, é um time de camisa, de peso, e venceu nessa última rodada do 13. Então tá vindo embalado, né? Vem para ganhar da gente. Mas tô acreditando na vitória do Dragão. Beleza. Vamos passar agora a bola para Ari. Ari, vamos falar de coisas positivas em respeito do Imperatriz. Nos últimos 5 jogos do Imperatriz, como visitante, ele tomou gol em todos. E só venceu ABC e 13, e não por acaso os lanternas da competição. Isso, Confiança deve acreditar nessa estatística aí para cima do Imperatriz ou segurar um pouco mais esse jogo? E pra cima com respeito, né? Vamos adiar essa meta deles aí de 21 pontos. Domingo a gente bate neles aqui, né? Ganha. E voltando aí o assunto, eu corroboro com a fala de Johnny. O Confiança é um fenômeno, rapaz. Hoje eu tava conversando isso na hora do almoço. Eu disse, ah, se brincar, o Confiança é a folha mais barata da Série C. Eu não sei esse ano, mas em anos anteriores eu vi entrevistas de Iago, nosso presidente, Iago França, um abraço para ele, que vai nos ouvindo, provavelmente ele está nos ouvindo. E ele disse que a folha de Confiança era bem menor que a dos outros. Ano passado talvez não fosse menor que a do Atlético, né? Que também que foi uma coisa normal aquele ano. Aquele ano que o Atlético do Acre foi. E o Confiança, rapaz, luta bravamente. Não, não é à toa que o Roberto Fernandes deu essa entrevista que ele deu agora, porque, como eu disse, ele veio para cá, ele viu que nós não tínhamos tanto dinheiro, mas que o time dentro de campo rende com uma força extra. E se nós formos olhar também quantidade de Série C, né, nós somos o recordista. Né? Então, eu creio que domingo a gente ganha. É um jogo difícil, há de se respeitar o Imperatriz, mas também a gente tem que pensar em algo melhor para a gente esse ano. Eu acho que esse ano chegou a hora, pelo menos, da gente se classificar, sentir o gostinho da Série B. Mais uma vez, que eu lembro que quando jogou a Série B eu tinha 12 anos, cara. Eu tô com saudade da Série B. Vamos lá. Beleza. Só a respeito das folhas salariais, eu creio que a folha salarial do Globo e a do Imperatriz são menores que a nossa. Do Globo eu tenho certeza, do Imperatriz a gente precisa apurar um pouquinho. Até porque a folha desse ano tá um pouquinho mais alta que a média que o Confiança vem trabalhando, ainda que muitos desses jogadores não estejam rendendo. Mais alguém para falar desse jogo contra o Imperatriz? Alguma informação a mais? Mike. Opa, fala. Dizer que é um jogo de 6 pontos, né? E é um jogão, porque o Imperatriz pode ser um time que está destoando agora no cenário, muita gente não conhecia o Cavalo de Aço, mas é um time que dificilmente perde nos seus domínios, isso é um dos segredos do Imperatriz, por isso que ele está aí brigando por G4, é um time que raramente é batido em casa e às vezes está abocanhando esses pontinhos fora de casa, né? Principalmente com os times mais frágeis, ele não tá dando vacilo. Pegou o 13 lá em Campina e venceu. Então vai ser um jogo duro, eu espero um Imperatriz super fechado, então vai depender muito da paciência do time, da paciência da torcida, porque não tenho dúvidas que o Batistão vai estar lotado, definitivamente lotado. Teremos 15 mil pessoas no Batistão. Então, a torcida vai ser um exercício de paciência da torcida. Paciência para esperar essa semana passar, que não vai passar nunca até domingo. E paciência na hora do jogo, domingo, dia 21, porque o Imperatriz vai dificultar ao máximo. Acredito na vitória. Eu acho que algumas peças ainda. O Confiança, futebol tem vários aspectos. Tem um aspecto resultado, que o Confiança conseguiu já obter o auge, né? Vem vencendo essas últimas rodadas. Então, nessa questão de resultado, a gente tá conseguindo os 3 pontos. Mas ainda faltam alguns pontos no time, como tava faltando goleiro, agora já voltou, temos um goleiro. E o camisa 9, né? Eu achei que o Renan Gorne, ele não fez uma boa atuação na Frasqueira. E se ele tivesse bem, a nossa virada, a nossa vitória lá em Natal seria até mais tranquila. Então tá faltando esse comando de ataque funcionar melhor. O Confiança é um time que tem uma defesa sólida e é um time também que triangula. Você vê que o golaço de Everton, ele surge de uma triangulação no lado direito, muito bonito, que aí o Vila, ele cruza a bola e a bola realmente, ela passa, a defesa do ABC não consegue cortar, e Everton recebe sozinho e dá aquele balaço, né? Aquela narração fantástica do cara do Danzon. Então é um jogo duríssimo. A virada de bola de Rafael Vila parecia jogada de basquete, né, Lucas? Foi muito bonito. Foi muito bonito. Foi muito lado bonito. Pro outro, assim. E depois Everton fez uma cesta de três. Três pontos pro Dragão. Ótima análise. Jones, você queria de fora falar? Do garrafão, né? Fora do garrafão. Vinícius, acho que ia falar, Vinícius. Ah, Vinícius, é porque vocês eu confundo. Fala, Vinícius. Então, Mike, eu queria falar sobre o retrospecto dos últimos 5 jogos, né? Nos últimos 5 jogos, o Confiança teve 4 vitórias e 1 empate. O Imperatriz teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então, o nosso retrospecto nos últimos 5 jogos é melhor que o do Imperatriz, né? Então, a gente tem tudo para ganhar esse jogo. A gente tá num crescente muito grande. Assim como o Imperatriz é muito bem também. Mas a gente vem num nível de crescimento muito grande. E assim, sobre... Ari falava aí sobre a questão de como Confiança se porta, né, independente da situação financeira, independente dos times que se montam. Mas nós temos uma cultura de futebol aguerrido no Confiança. Se a gente parar para analisar, a gente sempre, as boas campanhas no cenário nacional são sempre do Confiança, porque é uma cultura de futebol diferente dos outros times do estado. Aqui no estado, quem mais se assemelha conosco são as Cebolas da Serra, né? Mas os outros são todos destoantes. Então a gente tem uma cultura de futebol aguerrido que vai para cima, que briga, mesmo quando a técnica nos falta, sobra a vontade, sobra a raça. E isso é um reflexo da torcida que Confiança tem. A torcida que Confiança tem é uma torcida que empurra, uma torcida que participa, que às vezes é chata, que às vezes é impaciente, mas é quem empurra, é quem participa, é quem exige essa cultura do clube. Né? A gente sabe que o nosso ex-rival, que hoje a gente não tem rival em Sergipe, o nosso ex-rival, a torcida do nosso ex-rival, é uma torcida morna, uma torcida morta que não empurra, diferente da nossa. Então, o nosso time, a nossa forma de jogar é muito reflexo do que nós somos na bancada azulina no Batistão. É a maior, a mais vibrante e a mais amada, né? Como diria Edu Braga, um abraço, Edu. E a Trovão tem que mudar o grito, né? Que é o Temoral é a maior da capital, tem que ser. Tá dominado é a maior do estado. Porque é a maior do estado, você. Boa. Beleza. Com esse banho de otimismo, vamos começar uma tradição aqui. Eu não sei se vai ser tradição, mas enfim. Uma sugestão de um ouvinte que era a gente começar a fazer uma rodada de palpites. E aí estender aos nossos ouvintes também que comentem os seus palpites. Então vamos lá. Começar com o Lucas. E aí, Lucas, qual o seu palpite pro jogo contra o Imperatriz? Jogo duríssimo. 2-0 Confiança. 2-0 duríssimo. Duríssimo. Ari, qual o seu palpite? Jogo duro. Não vou dizer duríssimo também. 2-0, eu vou colar. 2-0. 2-0. Jones, qual o seu palpite pro jogo de domingo? Sei que o cavalo é de aço, mas eu tô confiante. Nossa caneleira é de titânio. 3-1. 3-1 pro Confiança. E deixar um recado, viu? Eles podem ter até Imperatriz, mas quem foi rei sempre é majestade. Tu, vem o meu pó. A galera tá inspirada hoje, viu? Hoje tá o entrosamento da puxa. Rapaz. Rock, qual o seu palpite pra domingo? Meu palpite vai ser um jogo sofrido, como sempre é com o Dragão, vai ser 2-1. 2-1. Vinícius, qual o seu palpite aí pra Confiança Imperatriz? como a gente tem uma tradição de levar um gol, creio que o resultado será 2-1. Um jogo equilibrado e a gente vence por 2-1. Bem, o meu palpite é 1-0 com requintes de crueldade. Eu não quero vencer, mas não quero tomar gol, não. Então 1-0 no choradinho e 24 pontos para conta. Então você, torcedor que está nos ouvindo e que chegou até esse momento do podcast, deixe seu placar aí, quem cravar vai ganhar 2 Serpas Golds na minha conta, só me procurar no Batistão. Que premão, hein? Que prêmio. Prevejo servidores caindo aí com a promoção. Ô Mike, fala. Eu só queria destacar, que eu não me canso de destacar, o trabalho do Daniel Paulista, velho. O cara é sereno demais, velho. Ele chegou aqui em Aracaju, a primeira entrevista que ele deu é que não vamos nos afobar, porque realmente agora é o principal desafio do Confiança. A torcida tá no oba-oba, tem até uns torcedores que ficam... aqueles torcedores chatos, né? A torcida tá muito de oba-oba, pra que carreira? Rapaz, não tem como segurar o povo. O povo tá empolgado. E torcedor é isso. É empolgação, é extravasamento. Só que isso não pode passar pro time, né? Sim. Então, que Daniel Paulista consiga botar na cabeça dos jogadores, dos funcionários do Confiança, de todo mundo ali, que aí não tem nada a ganho. E realmente não tem. Se você for ver a tabela, vai ser duríssima. Você vai ver que vai ser duríssima essa classificação. Vai ser duríssima. Verdade. Só que assim, basicamente, no básico, é o Confiança ganhar os 3 partidas que faltam em casa, que é Imperatriz, 13 e Santa Cruz. O Confiança vai para 30 pontos e fatalmente se classifica. Mas isso é no papel, é a gente aqui conversando no bancada. Mas futebol é campo, pô. É 90 minutos, tem que correr, tem que desarmar, tem que acertar o passe, tem que acertar a finalização. Futebol é isso, é trabalho, é treino. É o dia a dia, né? Então, eu acho que o maior desafio agora é se manter, que o Confiança chegou, ainda não tá a perfeição em campo, tem pontos fracos sim, mas na questão de resultado tá conseguindo. E aí é Daniel fazer um belo trabalho durante a semana, consertar esses poucos defeitos que o time tem e manter a cabeça dos jogadores da equipe concentrada, né? Porque, rapaz, a galera já tá fazendo festa, a folia tá muito grande, né? Tá muito grande. Mas, repito, a classificação não tá garantida ainda. Fala, Vinícius. Com relação a isso que o Lucas levantou, hoje eu fiz uma publicação num grupo com relação a essa questão da festa que se prepara para o jogo de domingo, né? Que algumas pessoas diziam que não, tem que fazer isso só no mata-mata. Eu discordo, eu acho que tem que fazer desde agora mesmo. A gente precisa levantar o hype nesse momento, a gente precisa criar um clima na cidade de que o Confiança é o time que vai subir, que vai se classificar, que vai subir, para que a gente comece a garantir renda. A gente precisa lotar Batistão, a gente precisa gerar renda para o Confiança, a gente precisa vender camisas, a gente precisa vender produtos, enfim, a gente precisa estabelecer esse clima na cidade. E essas ações são fundamentais nesse sentido. Então, parabéns a todos esses que estão na organização desses atos, dessas festas, né? Quero aqui também parabenizar ao Rock pela música muito gostosa, é muito boa de ouvir, né? Também fiz a versão pagodão aí. Então, são essas coisas que a gente vai fazendo, cada um fazendo da forma que pode, da forma que consegue ajudar. E cada um vai gerando esse clima na cidade. É importantíssimo isso. A gente precisa, essa semana inteira, respirar futebol. A gente precisa vencer o Imperatriz. A gente vai sair para 2 batalhas fora seguida, Náutico e Botafogo. E a gente precisa sair bem. A gente precisa sair bem, sair no clima, para a gente, pelo menos, na pior das hipóteses, a gente trazer 2 pontos de lá de fora. Beleza, Vinícius. De fato, a nossa torcida é muito sofrida, principalmente quem não é misto, então quem é Confiança Raiz. A gente vê muito desdém, anos e anos de gente botando para baixo, então é hora da gente fazer festa sim. É melhor fazer festa agora e depois tomar o fumo, e a gente não fez festa em canto nenhum. Faz festa agora e se ganhar faz festa de novo e faz festa no ano que vem, enfim. Não vamos aqui brochar a galera que quer se divertir. Futebol antes de resultado, futebol antes de zoação e meme de internet, futebol é cultura, futebol é paixão, então a gente tem que sofrer nos maus resultados, mas também vibrar quando a fase é boa, e são tão poucas boas fases que a gente vive, pelo tamanho do nosso clube, pela porra da nossa cidade, enfim, não vamos aqui botar água no chope de ninguém. Faça carreata, festa, já tem gente que está dizendo que já está treinando para a cachaça do acesso, e o espírito é esse mesmo. Mike. Fala, Jones. Olha, duas coisas, rapidamente. Primeiro, o jogo ele tem duas características interessantes, até contraditórias. Primeiro, independentemente do que acontecer, a gente vai terminar a próxima rodada dentro do G4, porque o quinto colocado, o Botafogo da Paraíba, ele tem 17 pontos. Então, o máximo que ele pode chegar é 20, e assim também o Santa Cruz. Mas tem algo que a gente precisa considerar. O Imperatriz, ele venceu, tem 18 pontos, a gente tem 21, mas os três times que estão embaixo, eles começaram a se destacar, e isso é ruim. Por quê? Porque se eles continuarem nesse ritmo, significa que a pontuação para classificar pode subir também. O ABC tem 9, o ABC tem 9, o 13 tem 9, o Globo tem 9. Eles davam mostras de que iam resistir, mas parece que não vão resistir tanto. Eles estão a duas rodadas, se ninguém de cima vencer, eles estão a duas rodadas de saírem saírem da zona de rebaixamento, que é terrível, certo? E aí eu acho que o jogo do Imperatriz se reveste de uma importância maior, porque é o jogo que a gente não pode perder ponto. Talvez a gente precisa fazer os 30 pontos. Lembrando que na Série C de 2015, que foi a nossa primeira classificação para o jogo do acesso, nós fizemos 31 pontos e ficamos em quarto. Só uma atualização a respeito disso, o estatístico e comentarista de futebol Thiago Minhoca, que é do Ceará, ele fez as contas e parece que pelas contas dele 28 pontos está a pontuação de corte para essa Série C, pelo menos pelo que está se desenhando até o momento. Até então, a nota de corte que a gente geralmente usava era 26 pontos, levando em conta que 2015 foi algo completamente fora da curva. Então, de fato, a gente precisa aí garantir esses 28, 30 pontos para nos garantir entre os quatro primeiros da Série C. Bem, é o Enem da Série C, né? essa questão de pontuação depende muito dos times que estão na rabeira. Se eles baixarem a guarda e virar saco, parece que o 13 tá virando um saco de pancada, né? Aí quem perder ponto com o 13 não vai ter futuro. Então, se o 13 e o ABC baixarem a guarda e começarem a perder de todo mundo, para pontuar vai ser lá em cima mesmo. Vai ser 29, 30 pontos. Mas não duvide desse ABC de Bob Gel. Vai dar trabalho, vai tirar ponto de muita gente aí. Roberto Fernandes não é um técnico que livrou tantos times do rebaixamento, incluindo o próprio ABC, o Náutico na Série A. Gente, não é à toa. CRB. CRB, o cara é muito bom. Enfim, eu sou fanboy, sou meio suspeito pra falar. Mas creio que esse ABC vai dar trabalho sim. Por sorte, nós já batemos Lailô e não é mais uma preocupação nossa. É o John Travolta de Pulp Fiction. Ô, Mark, eu só gostaria de destacar também que se a gente tem a pretensão de se classificar, a gente tem que fazer uma campanha boa, né? Não passar ali na rabeira, entre o quarto contra os últimos anos, porque toda vez que a gente se classifica, a gente está decidindo jogos fora de casa. Então, se a gente fizer uma campanha boa, a gente vai trazer a decisão aqui para o Batistão e a probabilidade de acesso ainda é maior. Pode ser, pode crer. Se bem que do outro lado, bicho, o fumo é grande que vem de lá. Mas, para subir, a gente tem que encarar qualquer um e vamos encarar. Bem, a hora está adiantada. Alguém quer mais falar alguma coisa, se despedir? Fala, Lucas. Só dizer que essa semana aí a gente tá preparando também um clipe com a música, né, do Samba Enredo que a gente lançou hoje. Uma parceria aí, vários torcedores colaboraram, a gente gravou e estamos providenciando um clipe essa semana para lançar e contagiar de vez a torcida do Dragão para no domingo a gente lotar e botar 15 mil torcedores lá empurrando o Dragão para mais uma vitória. Beleza, então com essa mensagem de rock, me despeço de vocês, agradeço quem chegou até aqui, Muito obrigado por todos. Compartilhem esse podcast, chame mais pessoas. Quem tiver, não sabe ainda ouvir um podcast, ensine. É simples, a maioria tem o Spotify instalado já no celular. É a forma mais fácil de acompanhar o nosso trabalho. Muito obrigado para todos e todas. Saudações proletárias e fui! Mantém duas glórias, é desportiva confiança.